Pessoal, eu vi outro de um vídeo, né, desse médico Muse, né, e ele falando que nunca gostaria de ser médico nos Estados Unidos, porque quando ele foi lá, ele viu que a maioria dos médicos eram processados por erros. No comentário desse vídeo que o Muse estava chorando, que nos Estados Unidos se processa muito médico, e ele é médico, né, tinha a galera concordando com ele. Ah, os Estados Unidos processa muito, não sei o quê, o americano. Uma das poucas coisas boas nos Estados Unidos é esse negócio de processo, né. Não sei se vocês sabem, se vocês forem nos Estados Unidos, né, ou se forem cidadãos americanos, tropeçarem numa calçada, tu pode processar a prefeitura, o engenheiro, o empreiteiro, e tu ganha um dinheiro lá. Talvez seja essa coisa, uma das únicas coisas boas dos Estados Unidos hoje em dia, é isso, né. Aqui no Brasil, não. Os caras, além de não poderem fazer isso, ainda comemoram, né. Nos comentários você vê isso. Ah, ainda bem que o Brasil não faz essas coisas. O Brasil é um dos países, inclusive Estados Unidos também, que tem um dos maiores índices de erro médico, que a pessoa vai no médico, ou a pessoa vai, tem que amputar uma perna, ou o médico vai e amputa outra perna, e tem que ficar sem as duas pernas. Brasil é líder nessas coisas. Então tem que processar mesmo. Porque, assim como no caso da calçada lá dos Estados Unidos, se a empresa vê que ela pode ser processada, o que ela faz? Melhora o serviço, garante que não esteja ruim, né? O médico é a mesma coisa. Se tiver uma cultura de muito processo em cima de médico, dentista, os caras vão se esforçar para fazer um bom serviço. Mas o brasileiro, ele gosta de ser gado, ele gosta de ser pisado na cabeça, né? Eu já fiz um vídeo, inclusive vou indicar para quem não assistiu aqui no canal, que é o MGTOW foi feito para acabar com o patriotismo e o nacionalismo. É muito bom, complemento esse vídeo aqui. Brasileiro adora ser pisado, ele tem orgulho de merda. Também tem um vídeo, né, do mesmo segmento, de um cara falando no Flow. O dono da Latam, empresa aérea, reclamou com ele que no Brasil se processa muito empresa aérea. E os caras comentam: nossa, ser empresário é muito difícil no Brasil. Olha que bando de otário, cara. Já viu a quantidade de empresas aéreas que extraviam malas, né? O cara tá indo para Minas Gerais, o avião, a empresa aérea manda a mala pro Recife. Aí, se o cara tiver indo a trabalho com equipamento de trabalho, que se foda. Não, né, meu amigo? Tem que processar mesmo, né? O cara foi prejudicado e muito, né? Ou até gente que vai para entrevista de emprego. Imagina, tu entrevista, tu mora em São Paulo, tu vai fazer uma entrevista de emprego em Minas Gerais e tu perde voo e tu perde a oportunidade. Tu não vai fazer nada? E aí um monte de caras no comentário: ah, é absurdo, muita gente processa mesmo. Sabe o que que é isso, pessoal? Eu tenho uma teoria e vocês já sabem. Isso aí é MBL na cabeça dos caras, desde 2014, né? Kim Kataguiri, com esse papinho de: ah, ser empresário é muito difícil, não sei o quê. Agora com o Pablo Marçal vai piorar, né? Então, assim, pessoal, olha o que a falta de um MGTOW, Red Pill na cabeça de um cara faz. E o mais impressionante nesses empresários, nesses médicos, é que eles não querem ser responsabilizados. Eu já falei que brasileiro gosta de se fingir de leitão para poder mamar deitado. Ele quer o melhor dos cenários. Ele quer fazer merda e não ser responsabilizado, não quer ser processado. E é pior, a população ainda apoiando isso, reclamando que o Brasil se processa muito, né? Então, assim, o brasileiro, ele tem essa mentalidade, graças a esses caras do MBL, do Pablo Marçal, com essa mentalidade aí de gado, de lambedor de bota, né? O empresário pode fazer tudo, que ele nunca vai ser cobrado, é muito difícil ser empresário, né? E o pior é que às vezes eu vejo esse discurso em pessoas que nunca abriram um CNPJ, nunca abriram uma empresa na vida, né? Os caras são literalmente gado de quem ferra eles, né? Eu já citei no meu vídeo que eu trabalhava para uma pessoa, há um tempo atrás, que trabalhava de segunda a sábado e ganhava um salário mínimo. Ainda queriam que eu fizesse o esforço máximo, né? Eu até falei: se o salário é mínimo, o esforço é mínimo. Mas esses bovinos são tão burros. Eu não sei se são garotos de apartamento, se são pessoas que nunca abriram um CNPJ, porque para o cara falar isso, que o empresário é muito difícil, ele não explora o funcionário, é garotinho de apartamento criado com o vídeo do Kim Kataguiri, porque não é possível, cara. Uma pessoa que já trabalhou na vida para os outros sabe como é que é a vida, né? Até um alerta aí para você. Você, sei lá, tem um cara, né, na internet que faz uma sátira do canal Hoje no Mundo Militar, né? E toda vez o cara do Hoje no Mundo Militar fala isso: caros amigos, bem-vindo. Aí ele imitou o canal falando: raros amigos. Às vezes, muitos desses caras que têm esses discursos aí pró-empresário, MBL, são pessoas que têm poucos amigos na vida real. Eu não sou a pessoa mais conhecida do mundo, mas vocês entendem, né? Então esse é um conselho para vocês. Se um dia vocês forem, né, convidados para ir em algum lugar com amigos do trabalho ou até familiares, cuidado para não repetir esse discurso do MBL, tipo: empresário tem uma vida difícil no Brasil. Se tu fala uma merda dessa numa mesa de bar, amigo, com amigos na sua volta, caras que acabaram de sair do trabalho, né? Estão cansados, né? Aí você fala uma besteira dessa, ai, vida de empresário é difícil, né? Muito processo, é bem capaz de tu levar um pau dos seus próprios amigos, uma porrada, né? Porque um cara que fala uma coisa dessa, a vida de empresário é difícil no Brasil, o cara não tem contato com outras pessoas. Na hora que ele tiver, na hora que ele repetir esse discurso na frente de um cara que acabou de sair do trabalho, tu tem a certeza, ou ele vai apanhar ou ele vai ser motivo de chacota. Assim que tu virar as costas, os caras vão zombar de você. Porque não é normal. Imagina, uma vez eu vi um vídeo nos Estados Unidos de uma garota que deu um esporro. O garoto ficou puta, falou em inglês. Eu acabei de trabalhar 8 horas, eu quero escolher o restaurante. E é verdade, isso até os Estados Unidos são mais espertos que os caras do Brasil. Imagina, cara, tu trabalhou 8 horas e viu um de cara falando que vida de empresário é difícil. O próprio patrão dele que acabou de colachar ele. Imagina como é que fica a cabeça do cara que ouvi você falando isso. Eu sei que esse tema pode ter ofendido o ouvido de alguns, né? Mas eu mando a real, pessoal. Como eu disse, meu canal é feito de experiências e pra mostrar meu lado e você ver se é bom ou não. Eu não pretendo ser amiguinho dos caras que me escutam. Esse canal aqui é pra falar a real. Não tem vaidade. Vocês veem que eu nem mostro minha cara, né? Tem outros canais no YouTube que mostram a cara e adoram falar que são bons, né? Eu não mostro minha cara porque até por questão de segurança, vocês já sabem, né? Mas eu nunca pedi para se inscreverem no meu canal, ou devo ter pedido simplesmente memória muscular, que a gente, todo mundo que tá na internet, né, escuta essas coisas, se inscreva no canal, posso ter feito isso sem querer, mas número de inscritos eu nunca me importei. Né? Aqui o meu canal é para falar a verdade que muitos não ouviram, muitos que têm 20, 30 anos não ouviram, na vida inteira. Né? Tem alguns caras que eu gosto, muitos caras aqui que sempre comentam, não vou dizer todos, que eu sempre deixo de falar um. Tem caras que, por exemplo, pegam meu conteúdo vai, e leva para outro lugar, que é bom, pro YouTube, pro Telegram, e eu gosto muito dessas pessoas. Aqui é Red Pill da porrada, pessoal, Miguel da porrada. Aqui não é para passar. Se eu fosse para passar pano, eu estaria no YouTube. Eu estaria falando de assuntos bobos. Ai, lidar com peão, né? Pô, meu amigo, isso é assunto bobo. Isso dá visualização no YouTube, que isso é assunto bobo. O cara não pode falar uma real ali, não pode falar uma Red Pill, que o YouTube derruba o canal dele. Eu posso até gostar do cara. Vou falar, cara, aqui, forever. Posso até gostar do canal dele, mas pô, ele só fala de assuntos que são bonitinhos pro YouTube. Né? Isso não me interessa, com todo respeito. Aqui é Red Pill da porrada, da violência. Eu cuspo a real na face do cara que tá me escutando. Então eu vejo que já teve problemas nesse vídeo, né? Vai ter, né? Porque eu falei mal de empresários, os gados do MBL vão ficar loucos. E porque eu já falei mal dos Estados Unidos nos últimos vídeos. Então eu não tô nem aí, tanto como eu falei no último vídeo. Eu não ligo pra dislike, pessoal. Pode dar dislike pra quem não gosta. Pode sair do canal quem não gosta. Eu não tô nem aí. Aqui é pra mandar real, pra cuspir a real. Não gostou? Pega o boné e vai embora, amigo. Agora os caras que eu gosto, como eu já falei, esse sim eu tenho respeito e tenho lealdade. O resto, meu amigo, dane-se. Então é isso aí, pessoal. Comente, deixe seu curtido, se você quiser. Se você não quiser, você dê o seu negativo e vai embora. Mas o resto é isso aí. Valeu, comente e deixe sua opinião. Valeu.